Garota, meu vício, eu quero gravar nosso vídeo em 3D. Cê delira no ritmo, eu piro no estilo, eu piro em você. Delícia de swing, delícia de swag. Bandida que eu amo, rebola no feeling e pira nos raps. Mulher pra casar, talvez eu que não sirva uma girl. Mas caso não seja o caso, nosso caso merece mais do que um álbum de flash. Minha Juliette Lewis em Strange Days, tipo Lenny e Faith nos videotapes. Um POV meu e seu, e um som nessa mixtape. E é sem stress, claro. Ninguém deve nada porque revenge porno pra otário, né? Mexe pra minha câmera um lap dance, let's bang. Cê é muito sexy, sexo é arte. Sexy, sexo é arte. Mexe, mexe, mexe pra minha câmera. Mexe, mexe, mexe, mexe pra minha câmera. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe pra minha câmera. Mexe pra mim câmera lenta, em câmera lenta. Delícia de swing, delícia de swag. Delícia de cintura sobrando jeans, arrepio na pele. Excita sem me excitar e deixa a calcinha molhada. Short rasgado, eu já quero, já quero, já quero, já, eu já quero. Ela empina, slow, ela mexe, para. Tipo esse flow, mexe, para. Ela acompanha o flow, eu hipnotizada. Acompanha a levada, ela mexe, para. Ela muda o som quando quer. Acho que ela mexe com o bumbo e os claps. Eu sei que ela mexe com o tu-tu-tu-tu do meu coração quando eu aperto o rec. E é sem stress, claro. Ninguém deve nada porque revenge porno pra otário, né? Mexe pra minha câmera um lap dance, let's bang. Cê é muito sexy, sexo é arte. Sexy, sexo é arte. Mexe, mexe, mexe pra minha câmera. Mexe, mexe, mexe, mexe pra minha câmera. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe pra minha câmera. Mexe pra mim câmera lenta, em câmera lenta. Ela dança, dança, ela tá no comando. Tá na essência do mesmo desejo. Câmera balança, sinceramente chega como um golpe bang. No estilo bandida domina sua mente. Recordação, porém, é toda dela opção. Não sobe, desce, é puro vulcão em erupção. Mostra o caminho, aspiração. Te deixei louco, pequena dose de sedução. Reggae pra ver, prove, eterno em você. Então, aperte o play. Nem começou, mas já quero outra vez. É uma mistura de sim e talvez. Mexe, mexe, mexe pra minha câmera. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe pra minha câmera. Mexe, mexe, mexe, mexe.